Gente, mantenha a posição, Vitorino e Juliette. Juliette, livre decolagem, vento 090 graus no 2-2. Galhota Tango passou Pituaçu. Ah, 500 metros, mas o farol de Itapuã. São 5. 193 autorizado, chefe táxi. Autorizado, chamará táxi, voo 1983. Solo 62-0, bom dia, Lisona. 250, repórter da Juliette. Repórter da Juliette. Trem de Juliette, decola os 1-6, controle 1-9, decima 8. Até a volta. 98, controle, até a volta 5. Controle, Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme destino? É, pouso no Pato 5, é, vai fazer um sobrevoo antes do pouso até o hotel Estela Maris. Sim, tio, Charlie Alfa Tango informando o tráfego Vitorino e Juliette, decolou agora da pista 17, está ingressando no corredor Axé, ascendendo para o número 10. Tá, visual com tráfego? Ah, visual, cara. Visual. Gente, confirma então qual é o seu destino? É o Pátio 5. A intenção de pouso na 35, cara. Assim faz a aproximação do hotel Estela Maris direto pra 35. Autorizado, Tiago Alfatão. Autorizado. Gente, só eu vou liberar o tráfego da aeronave e curvo pra fazer a aproximação, Tiago Alfatão. Gente. Ocean 6311, call receive center frequency 125.1, if unable 13325, hang up flight. Solo, boa tarde, voo no 397. 397, só um instante. É 311, Recife 1251 no 3325. 251-2325, obrigado. Conseguir entrar via Índia? Pode prosseguir agora, é o portão 2. Eu coordenei com o infraero portão 2, no 6250. Obrigado. Prosseguindo pela Índia para o 2. 6250. 397 para Congonha, só um instante, a cópia é 1014. 1014, informação, Mike. Vou no 397. Esse mesmo, Victor Mike Quebec? Tá bastante ruim, ok? Faça um check no equipamento, tá muito entrecortada a transmissão. Para táxi com 176 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. 193, direita, ponto espera, 186, 1014, um governo. Gente, é a primeira direita, ponto espera, confirma a sequência. 186, 1014, um governo. Grato, 1014, é, ponto espera, 186, gol 1983. Fala, comandante, você está com a fé? Kilo India Alpha, número 3 para a cópia, para Brasília agora, 1014. 5490 para a cópia. Copia. Petrolina 200, pista 10, curva à esquerda, saída Momo Alba, pode ir direto Petrolina. Controle 119-8, transponder 5020, trip 5490. 600, Momo Alba, curva à direita, após, curva à esquerda, desculpa, direto após Alba, direto Petrolina. Transponder 5020, 19-8 é o controle, trip 5490. Confirmando esquerda após, remota, chama pronto, o trip. Esquerda após. No 397 da Gol para a cópia. Prossiga. Congonhas 360, pista no, via UPA 16, pista 10, curva direita, saída da El Lida Bridge. Controle 119-8 e o transponder 5017, o Gol no 397. Gol no 397, está parqueado no 03, foi autorizado Congonhas, nível 360, Perzulo no meio, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, o controle 198, transponder 5017, gol no 397. Correto, direita após, portão 3, chama pronto, no 397. Direita após, portão 3, reportará, gol no 397. Gola da 10, vento 100 graus, 149. Autorizado alinhamento e decolagem, gol 1983, da pista 10. Índia November Alpha, decola 22, controle 119-8. Tá, Kilo Índia Alpha, pronto, top, né? Eu fico na quadril, Kilo Índia Alpha. Kilo pista que decola 97. E facilitar a saída do 97, né? Vitor Índia Juliette, livre frequência para coordenação, bom voo. Autoriza 025 para a direita Cairu, Vitor Índia Juliette. Autorizado 2500 pés, permanece na escuta do controle para Cairu, Vitor Índia Juliette. 2500 autorizado Brasília 280, Pesolo 97. Pista 97, curva direita, na gole o fito, controle 119-8 e o transponder 5571. Gente, repete sua saída, Brasília. Dia, mil pés no corredor Axé, para toque remetido em Vera Cruz, é porta o farol da barra. Pátio 5, se encontra? Pátio 3, para a nota. Vai tomar o time de alta. Solo Salvador, bom dia. 3602, posição 7. E a formação de mão para Porto Seguro. 02, Porto Seguro. Pronto, toca. Porto Seguro, nível 300, superou isso 50. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bidev, controle 119-8 e o transponder é o 5021, o TAN 3602. É um autorizado por 1900, decolando da 10, curva direita, saída da L-10, em o transponder 119.8, correção, controle 119.8. Por gentileza, o transponder precisa no 320, portanto. 5021 no transponder, vou coordenar o 320. 5021 na pista. Oito, bom dia. Confirmando 19.8. Afirmativo. Ok. Obrigado, boa tarde. Chame o táxi. Ok. Controle Gol 983, bom dia. Bom dia, 983, contato da decolagem 360 da El Leda Bidev, a saída. Da El Leda, após Leda, direto Bidev. Positivo. Ok, obrigado. Telemark, só um instante, o 1014. Bono 397, puxa, acionamento 03. Autorizado, no 397, um táxi. Reportaremos para o táxi, pista 10, Bono 397. 3602 agora, autorizado nível 320. 320, até 3602. O Papa Charlie Michael, solo. Para Marcio, no 190, o plano está para 13:30. Ou seja, você vai chegar aqui 30 minutos antes, de cara, os 13:00. Agora sim, uma CHG então. Salvador Maceió para as 13. Atinge Juliette, confirma? Atinge uma 10025, Vitor Ninja Juliette. Net, é porta pra descer do Caru. Papai, o meu papai, Charlie, mais só um instante para a cópia, 1014, ok? Para o táxi 35490, POB de 49, Petrolina Alterna Aracaju, 3:28. 5490, Juliette Alfa, espera 18:6, o ajuste no 094. Boa viagem. Copiou a torre? O solo? Copiou o trip, 5494, obrigado. Corona 397 para o táxi, 118 a bordo, autonomia 0410, Galeão. Solo Corona 397 para o táxi. Quantos a bordo no 397? 118 com 410 Galeão. Ok, direita, ponto de espera 18.6, 1014, uma boa viagem no 397. Direita, ponto de espera da 10, chama 18.6, 1014, boa tarde, Gol no 397. Uma boa tarde, o trip está passando na sua reta agora, vai seguir como número 2. Ok, seguindo como número 2, Gol no 397. Trip 540, próximo, pode ficar na 0 pronto. 490, linha e decola, pistão na 0, 21 centena, mais baixo. Linha e decola, 540. Quanto a bordo? 808 a bordo. India Alfa, ponto de espera 18.6, 1014, uma boa viagem, via Juliette. 18.6, pela... Bom dia, voo no 397, ponto de espera da 1.0. 397, após a TR ali, mantém a cabeceira 1.0. Cabeceira 1-0, Gol no 397. Gol 93, chame o centro Recife, 1-251, alterno no 3325, por favor. 351, 3325. 1-3325, por favor. 3325, obrigado, bom trabalho. Autorizado, senhor táxi. Camarada 5490, decolado 233, passada 198, no voo. 198, obrigado, 5490. Controle Salvador, trip 5490, decolado no perfil da Momo Albo, na sua escuta. 5490, bom dia, contato no radar na decolagem, suba ao 200, saída Momo, sem restrição, vai subir. 200, sem restrição, subida Momo, 5490. Direto Albo, 5490. Direto Albo, 5490. Uno 397, autorizado a decolar, vento 1 centena, 39. Autorizado a decolagem, pistão 90, Uno 397. Papa Papa Vida Juliette, confirme. Corre, Papa Papa Vida de Alfa, Papa Zero, pode ser. Chile de Alfa Lima, tem captura no zero. Lima de Alfa. O 260, bom dia, sendo identificação dessa 2000 pés via chegada à mar e ajuste 1014. 2000 via 14, restrições de velocidade, 1260. E 97 decolado aos 35, transfere 198, meu voo. 198, bom dia, gol no 397. Oi, bom dia, gol no 397, passa 1800 pés na Dael Leda Bridge. Bom dia, no 397, contato radar na decolagem, só 360, saída Dael. Autorizado a nível 360 na Dael, gol no 397. A bordo? Número 40, Recife 350, Peru 58, no zero decola, curva esquerda, Caracaju, controle 119, décima 8, transponda 5022, o 6140. Esquerda após, correto, portão 2, chama pronto, 6140. Para o táxi, está 3602, POB 129, autonomia 3 horas e 4, alterna com 3602, Juliette Alfa, ponto de espera 18,6, 1014, uma boa viagem. Juliette Alfa, 1014, chamará 18,6, 3602. Caracaju. Salvador, American 980, bom dia. Canal 980, confirme flight level 2 Recife. Flight level 350, requesting clearance, information mic, gate 1011. Ok, wait copy, QNH 1014, American 980. 1014, roger. Papa Romeo, Papa Charlie Mike, pronto copy. Salvador Maceió, nível 190. Pista 1017 com curva esquerda na Pucaracaju, controle 119, décima 8, transponda 5040. Papá Romeu, Papá Alemanha. Bate que se encontra? Tudo a bordo? 18,6, se não me ataque da colagem, o papate é mais bom voo. Alfa Charlie Mike no pátio 5, sem livre acionamento, sem para-táxi. 351-1325, voo no 397. Temos informação, Papai Juliette Romeu Papai Lima está alternando Serra November Eco Yankee, ele está a 17 milhas fora, a 9 minutos devido às condições. É o voo no 397 em ponte para o Papai Lima. Ok, muito obrigado pela informação, o voo no 397. Copiei aqui, muito obrigado. Certo. Papai Lima está ciente. Controle, é o trip 5490. Possibilidade de vara presente direto petrolino? Está cruzando, vai cruzar uma centena? Para tanto, chame em Recife, ou no 2545, ou no 2085, só assista diretamente a ele. Bom dia, bom voo. 2545, confirma secundário? Ou no 2685. 2685, obrigado, meu amigo. Nada. Reporte na rotatória, está no campo, Alfa Vitor Juliette. Está na rotatória, está no campo, Alfa Vitor Juliette. Bom dia, senhor, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. Decolado aos 4-3, série de 9-8 na rua.